perto de estourar. O vento vem para levar os sonhos para o ar. E você nem sabe o que sonhou. Eu vejo um animal no cio, mas o seu corpo está tão frio. Uma geleira no coração. Você se solta na dimensão, achando que tem a razão. Cuidado pra não se perder. Agora que nada mudou, olha só o que restou. Apenas a dor em contenção e um caminho sem direção. Sem direção.